você vacilar com o meu coraçãozinho. Vai levar troquinho, vai levar troquinho. Hoje você vai chorar, chora feito bebezinho. Vai levar troquinho. Você me trocou por outra, e agora vem dizer que não me esqueceu. Eu devo ter cara de boba pra você vir com esse papinho que se arrependeu. Aqui não, neném, você mexeu com a pessoa errada. Comigo aqui se faz, aqui se paga. Foi mal, mas eu vou ter que devolver na mesma moeda pra você. Eu devo ter cara de boba pra você vir com esse papinho que se